Thank you. 8, Onomeia, bom dia, aciona identificação, deixa para 2.500 pés, na produção Vitor 366, ajuste no 014. 38 no meio, autorizada, sinal do procedimento RNAV, pistão no zero de Salvador, reposto estabilizado. Sabe que o ajuste permanece no 014. Voltará estabilizado, ajustado no 014, no 38. no mês nacional da RNAV? Afirmativo, estabilizando agora para 3816. 3816, completa o final do procedimento RNAV, chame torre frequência 118.95. Torre 295, obrigado, bom dia, para 3816. Pente. Salvador, bom dia, TAN 386. Bom dia, TAN 386, tráfego avistado, ajuste no 014. Por gentileza, confirme, avistando o trem baixo travado, senhor? Visual, baixei e travou, 386. TAN 386, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 0 graus, 07 nós. Ele pouso na pista 1 no 0, ajustado 014, TAN 386. No solo 3-0, libera a pista, próxima interseção à direita, chame solo 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, boa. Solo 3-8-6, autorizado Alfa Juliette até a remota do pátio principal, atento ao sinalizador naquela remota, senhor. Alfa Juliette até a remota do pátio principal, 3-8-6. Professor, bom dia, eu vou no 561. No 561, na informação em curso ECO, prossiga. Posição número 7, é, quando tiver a nossa autorização para o Galeão, nível 380. Galeão, tem um 360 do plano já aprovado, gostaria de copiar o 36 ou gostaria de recoordenar o 38? Pode ser o 36. Pronto, copa, senhor. Pronto, copa. Bom, no 561, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Lima, via para novembro 857 até Morro Sul, nível de voo 360. Pista em zona zero, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto posição Irumi. Controle em Salvador opera em 119.8, transponder 5121, voo 1561. Autorizado Sierra Bravo, Golfo Lima, via para novembro 857 Morro Sul, 360, olha só pra 10, né, curva direita, Israel, Leda, Iru. Canal de direita ao controle, 1121, 5121, cotejamento correto, 1561, portão 7, chame pronto para o pushback acionamento. Tango Romeu Vitor Hotel, no atraso do controle, de conhecimento do controle no setor. A descida está a critério, mantém a proa da rotatória, ajuste no 0-1-4. Hotel, reforça 40 milhas em Salvador.